Começa agora Descobertas Groover. Os novos lançamentos da semana na plataforma Groover, na sua Rádio 9. Salve, salve! Meu nome é Rogério Coutinho e este é o Descobertas Groover, um programa que apresenta os novos lançamentos da plataforma Groover, onde artistas independentes compartilham seu trabalho e ganham feedback de curadores e profissionais da música. Se você é artista, envie sua faixa para a Rádio 9 no endereço groover.co. Começamos o primeiro Descobertas Groover de 2025 com nossa sequência brasileira ou de inspiração brasileira. Daniel Carneiro e a música Na Beira da Praia, uma faixa com swing dançante e, ao mesmo tempo, com uma roupagem de pop internacional na produção. Na sequência, Bossa Nova Social Club, com A Chuva, que, apesar do nome, é uma canção ensolarada e relaxante. E finalizando o bloco, a curiosa faixa Dracophobia, da banda inglesa Shriving Drawers, uma música com um efeito dissonante entre o arranjo inspirado em Bossa Nova e uma letra com elementos de fantasia e suspense. Abro a janela e vejo o mundo, ele é intenso e profundo. O que eu quero é viver. Levo um fora, volto num segundo. O pessoal não confundo. O que eu quero é você. Nasci pra ser feliz e sempre acreditar que meu mundo é raiz e meu sonho cultivar. Vem comigo, vamos lá. Na beira da praia eu canto e jogo meu futebol. Na vida o melhor do agito, carnaval. O verão, os amigos, cerveja, o romance que traz o sol. Sentindo da natureza a conexão. Na beira da praia eu canto e jogo meu futebol. Na vida o melhor do agito, carnaval. Verão, os amigos, cerveja, romance que traz o sol. Sentindo da natureza a conexão. E à noite eu quero aproveitar. E à noite do seu lado eu quero estar. Abro a janela e vejo o mundo, ele é intenso e profundo. O que eu quero é viver. Levo fora, volto num segundo. Pessoal, não confundo. O que eu quero é você. Nasci pra ser feliz e sempre acreditar que meu mundo é raiz e meu sonho cultivar. Vem comigo, vamos lá. Na beira da praia eu canto e jogo meu futebol. Na vida o melhor do agito, carnaval. O verão, os amigos, cerveja, o romance que traz o sol. Sentindo da natureza a conexão. Na beira da praia eu canto e jogo meu futebol. Na vida o melhor do agito, carnaval. O verão, os amigos, cerveja, o romance que traz o sol. Sentindo da natureza a conexão. Quero aproveitar. E à noite do seu lado eu quero estar. Vem comigo. Na beira da praia eu canto e jogo meu futebol. Na vida o melhor do agito, carnaval. O verão, os amigos, cerveja, o romance que traz o sol. Sentindo da natureza a conexão. Na beira da praia eu canto e jogo meu futebol. Na vida o melhor do agito, carnaval. O verão, os amigos, cerveja, o romance que traz o sol. Sentindo da natureza a conexão. Thank you. lá fora, como o outono. As folhas estão caindo, as árvores estão nuas. Você se lembra há muito tempo, enquanto olhávamos pela janela, como o tempo voa, mas não percebemos. Estava procurando por algo que não sabia. Está chovendo lá fora, como o outono. A chuva pinga lentamente sobre nós. Você se lembra que eu ainda estava aqui? Quem é você? Quem sou eu? O que canto? Como estou me sentindo? Realmente posso mais mentir para você. Está chovendo lá fora, como o outono. A chuva pinga lentamente sobre nós. Quem sou eu? Quem é você? Você ainda me ama? Está chovendo lá fora, como o outono. A chuva pinga lentamente sobre nós. As folhas caem imediatamente em todo o país. Apenas cores cobrem. Ah, por aqui. Está chovendo lá fora, como o outono. A chuva pinga lentamente sobre nós. Você se lembra de palavras faladas silenciosamente na boca do fogão? Já foi há muito tempo, ou talvez tenha sido ontem. Você se lembra? Estávamos na mesma estrada. Foi há muito tempo, ou talvez seja agora. O tempo está se esgotando contra nós. Não vamos deixar assim, a história continua. Talvez possamos mudar alguma coisa. Alguma coisa. Este é o Descobertas Groover na Rádio 9. Abrindo nossa sequência rock, o brasileiro Mabuya e a faixa Distance, com influência do grunge dos anos 90. A banda americana The Zutaen, com a incendiária Which Part of No Didn't You Understand? Os noruegueses do Lucho Grande, com a atmosférica Poor Boy. E finalizando, a porto-riquenha Lil P, com a bilíngue I Like Her Too. Demands. Can't you see this is the end? Which part of no didn't just stared with blank faces like you never cared. Silent scream in the darkest night. Which part of no turned off your light? Shadows fade but the scars remain. Locked inside our common pain. Lost reasons buried in the sand. Which part of no defies your stance? Which part of no didn't you understand? Broken dreams slipping through my hands. Out of luck, out of time again. Which part of no didn't make sense, man? Which part of no didn't you understand? No more chances, no more demands. Can't you see this is the end? Which part of no didn't you comprehend? You comprehend? See us down in the air. sé por qué está tragada. Mírale la cara, no te culpo, yo también le tapa. Okay, well this is awkward, different ways we parted. You are being rewarded, let's finish what we started. No entiendo cómo pasó. Yo veo cómo se miran, lo duro que se tiran. Las tengo en la mira, wake me up con agua fría. Da dolor de barriga, me he sentido fría. No como hace tres días, sin ti no secaría. Me duele el corazón, no sé qué me pasó. Se fue y no regresó, me quebrando el ego. No sé si debo ir, no te lo voy a pedir. But please be kind to me, lo tengo que admitir. I think I like her too, me tengo que rendir. Triste por dentro, pero toca sonreír. No es una guerra porque no voy a pelear. No tengo ganas pero me voy a alejar. I think I like her too. Now I'm feeling the blues. I wanna feel her too. I tried but I did lose. I wish I hadn't spoken. Now everything is broken. I wanted to feel chosen. Você está ouvindo Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover, na sua Rádio 9. Voltamos para o segundo bloco do Descobertas Groover, com os destaques globais. Começando com o jamaicano-americano Tony L e a faixa Escape, com influências de rap, funk e rock. O pop do ítalo-espanhol Bros LB em Volver a Sentir. O grupo franco-burkinense Canquelé com Canu, faixa com interessante uso de uma harpa laúde. E finalizando a sequência, Didique, da Martinica, com Tout Mon Semon, uma mistura de ritmos vigorosos com uma mensagem significativa. It's not an option. No, it's not an option. Only two. que tengamos otro amor. Te veo en la disco y empiezo a temblar. Tú con tu novio, yo con mi man. Pero cuando bailas no puedo pensar. Hay fuego en tus ojos que quiero apagar. Papi, no sé qué hacer. Lo que vivimos no puedo esconder. Y aunque ahora hay otro amor, cuando te miro pierdo el control. Bailando pegadito, tú y yo solitos. Olvida lo que hay, solo un ratito. Que el ritmo nos prenda, vamos a sentir como en esos tiempos volver a vivir. Volver a sentir. Contigo aquí. La noche es pa' mí. Tú junto a mí. El calor de tu cuerpo lo vuelvo a notar. Aunque hay otro que me sabe amar. Pero baby, cuando tú estás, me haces dudar si esto es real. Papi, no sé qué hacer. Lo que vivimos no puedo esconder. Y aunque ahora hay otro amor, cuando te miro pierdo el control. Bailando pegadito, tú y yo solitos. Olvida lo que hay, solo un ratito. Que el ritmo nos prenda, vamos a sentir como en esos tiempos volver a vivir. Esta noche no hay reglas, solo tú y yo. Aunque haya otro amor, este es mi error. Quiero besarte, no pensar en más. Que esta noche sea como un déjà vu. Bailando pegadito, tú y yo solitos. Olvida lo que hay, solo un ratito. Que el ritmo nos prenda, vamos a sentir como en esos tiempos volver a vivir. Volver a sentir. Contigo aquí. La noche es pa' mí. Tú junto a mí. Aquel beso en tu cuello, el sabor del perfume Jean Paul Gaultier. Quedó en mi piel, no puedo olvidar. Ese aroma que me hace recordar. Bailando pegadito, tú y yo solitos. Olvida lo que hay, solo un ratito. Que el ritmo nos prenda, vamos a sentir como en esos tiempos volver a vivir. Volver a sentir. Contigo aquí. La noche es pa' mí. Tú junto a mí. Volver a sentir, aunque no sea así. Solo esta noche volver a vivir. Ai wakoni neni nankuma kanuye koko fo alu nyene. Kabini wakati jan ne le kunjara bilimbe muso dola. Anga kanu kono fanfan tui duma yi otuma anga kanu kono. Londora ne le wulila ngumeta bombara. Kaneto mbara ne kanige juru wile kansoro. Kone mako Umaru. Ne konamu aje. Kwanga kanu dajo. Kabi lone la safoka na blabika. Neni miri ya soni soni binyogona. Mbo foka nukela uye la dilikanlo sinikama. Okote koni idofo nina nyene. Ika dofo sumbala nyene. Me dera bilamos. solela akanule kubenige bone na dunyana nejara bila teni dolela mande fara wasoloka akanule kubenige bone na dunyana sandi bila ile fari makoro suni tile nebede ni kadala sandi bila ile fari makoro suni tile nebede ni kadala Benige bone na dunyana Nejara bila deni dolela Mande fara wasoloka Akanude ko benige bone na dunyana Sandi bila Ile fari makoro suni tile nebede ni kadala Sandi bila Ile fari makoro suni tile nebede ni kadala Kanu Moi c'est l'amour mon lit, évite les wifi On y l'a jamais, y'a tout monté Pli y'a fait l'agent puis manger Y'a fini connaître l'agent, mais tête aux gens brûlés Ni qui comprenne, c'est bon dire Mais le où est nous on la rit, pas galer nous trop bas Mais le où est nous on la rit, pas comprendre nous trop bas Sans aller, l'agent c'est Jack, il va qu'à aller Et puis tout le monde va vendre amour pour sa frère Ça qui est important c'est santé ou famille ou bien Pas utiliser l'agent pour faire bagaille mal C'est tous les jours mon Dieu fait essayer, fais le bien Respectez tout le monde c'est monde T'es même c'est peut-être un mal qui est bon l'an main Yo ni l'agent et yo tout monté Puis yo fait l'agent puis manger Yo fini connaître l'agent mais t'es yo j'en brûlé Ni qui comprenne c'est bon dire Mais le où est nous on l'a ri I don't give a fuck about Saoni L'important c'est Saoni, on te touille Saoni, on check ça pas tout ni ni ni là. J'en fous qu'on y valait des pillons pis nourris. J'voyant pas faillant qu'à sentir comme un bien. En bas vie d'un check, sorcier gonne en caloué. Une chaise, moi c'est l'amour, riche, moi c'est l'amour maudit. Y'a mis tel yon à un fait. Y'on eu l'argent, mais y'ont tourmenté. Y'ont fait l'argent, puis manger. Y'ont fini de connaître qu'un jambe, mais tête qu'aux gens brûlés. Ni qui comprennent, c'est bon dire. Mais le où est nous, on l'a ri. Pas garder nous trop bas. Nous trop bas, non, pas garder nous trop bas, non, pas garder nous trop bas, non, pas garder nous trop bas, pas garder nous trop bas. I don't give a fuck about Sandy. Na última sequência do programa, voltada para sonoridades jazzísticas, o americano Dominik Spolitino com Jazz Rock Replay. E para fechar o programa, da Bielorrússia Light My Fire Orchestra Service com Noir, de estética do dark jazz com som contemporâneo. Thank you.